Controle Salvador, TAM 3520 na Puca. TAM 3520, contato na decolagem, suba ao 190, Puca. 190 na Puca, o TAM 3520. Portão 5, 18 no 7, de metáxi. Aprovado, mas... 159, confirme, 149, 351, Galeão? Afirmo. Muito bem, 149 POB, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera pistando 0, ajuste no 0 no meia. Chame o pronto protocolo de ponto de espera pistando 0, voo 97. Táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da 0106, sua decisão a pronto, 97. Eu chamo o doutor 3399 para o Chile Exonamento no 2. 3399 em coordenação solo, após a passagem a cauda de um Boeing da Gol em direção à ponto de espera, o senhor tem livre curso para estacionamento, chame pronto para o táxi com 3399. O Boeing da Gol passava a iniciar com 3399. 3520, atinge, mantém 190. Chega a ser Recife em 12685, alternativa 12545, ao loop. 5, secundária? Secundária, 1, 2, 5, 45. 1, 2, 5, 45, bravo, bom dia. Boa noite, no 7, autorizado a linhar e decolar, pista 0, vento 020 graus com 039. No 7, decolando aos 4-2. Chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, bom dia. Controle Salvador, gol no 8-1-7, passando 1.600 pés, Dael, Veda Bridge. No 7, constatando decolagem, futebol 360, Veda Dael. sobe ao 360, saída da El, no 817. Doutor 339, Alta para o táxi, estamos com 4 horas de autonomia, alterando o galeão 106 agora. Uno 06, galinho 4 horas copiado, doutor 3399, tem autorizado o táxi à direita, ponto espera pistando 0, ajuste no 06, chame pronto para o decolagem, ponto espera pistando 0, doutor 3399 aqui. Agora pronto, ponto espera, doutor 3399. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 030 graus com 039. 3399, decolado aos 49, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. Chamado controle, tá 3399, um bom dia. Bom dia, senhor. Controle Salvador, tá 3399, cruzando 2000 pés. Mantendo 360, saída da Elf. Subindo para o 360, tá 3399. 1817, chame Recife em 13325, alternativa 1251. 1325, 251. Na 3399, chame Recife em 1251, alternativa 13325. Quem é chamado centro Recife, tá 3399. Kilo Zulu, confirme parte do encontro em pista de Jundiaí da Cluster. Pátio 5, pista 17, Aracaju 090, eu tenho autorizado, o senhor está pronto para cópia. Padango Lima, Kilo Zulu, autorizado para Sierra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 090, Golf 677. Decolo da pista 17, primeira curva à esquerda, subida Conde, controle 120, decimal 8, transponder 0254, Patango Lima, Kilo Zulu. Protegimento correto, Lima Kilo Zulu, copiado 02 POB, meia dúzia de horas de autonomia, alternando ao Salvador. Tem táxi aprovado, chame na interseção do pátio 5 para ingresso no pátio, na pista no 7, Lima Kilo Zulu. Bravo. Whisky Juliette Bravo, só um minuto. Whisky Juliette Bravo, prossiga. Muito bom dia, Whisky Juliette Bravo, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 04. Do pátio 3 autorizado, o início do reboque até o portão 04, Whisky Juliette Bravo, mantendo disputa constante, a porta ao término. A porta ao término, Juliette Bravo, grato.